MC Eventos. Esperança. Mas não paro de pensar em você. Chame a Jô! Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu... Chama no abraço, meu nosso grande parceiro, Elton Lima. Eu ainda amo. Tá ali com a gente, obrigado, valeu, garoto. Eu queria... Dani Diesel. Tirar você da... Caraca, Diesel. E a comitiva da Diesel lá. Eu já te encontrei.